Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo nestes 30 minutos para juntos ouvirmos grandes recordações do fado. Acompanhados a guitarras e violas, vêm os nossos fadistas que nos trazem belos poemas. Convido a ficar connosco e a ouvir então estas grandes maravilhas do fado que é tão português. Pode também participar nas nossas emissões escrevendo para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então para a nossa página no Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Vamos começar a nossa emissão de hoje com Amália Rodrigues, que nos traz Com Que Voz. Logo depois, ficamos com a Fernanda Maria, que nos diz Saudade vai-te embora. E terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com Teresa Silva Carvalho, que nos canta um poema de Flor Bela Espanca que se chama Amar. Vamos então à música. Fique por aí e até já. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja agora, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. De tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em mais dele aventuro, por quem a vida em mais dele aventuro. Com que voz chorarei fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja amor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenho. Desenganado, de meu bem desenganado, desenganado.

Vamos continuar com grandes fadistas e Carlos Zell traz-nos o fado Disseste que me deixavas. Logo depois ficamos com Cai Chuva do Céu Cinzento, na voz de Teresa Tarouca, e terminamos esta nossa seleção de três fados com O Rapaz da Camisola Verde, na voz de Freire Mano da Câmara. Vamos ao fado, fico por aí e até já. Disseste que me deixavas, mal o sol rompesse o dia. Disseste que me deixavas, mal o sol rompesse o dia. Madrugava dos teus olhos a noite que os consumia. Madrugava dos teus olhos a noite que os consumia. Pois disseste que a noite guardaria o teu segredo. Depois disseste que a noite guardaria o teu segredo. Fim de tarde, sol a pôr-se, amor, ainda é muito cedo. Fim de tarde, sol a pôr-se, amor, ainda é muito cedo. De olhos fechados ficaste, corpo estendido e à espera. De olhos fechados ficaste, corpo estendido e à espera. Que a noite do meu desejo te trouxesse a primavera. Que a noite do meu desejo te trouxesse a primavera. Pois abrimos os olhos à noite que não havia. Depois abrimos os olhos à noite que não havia. O sol era um arco-íris, não era noite nem dia. O sol era um arco-íris, não era noite nem dia. Cai chuva do céu cinzento, que não tem razão de ser. Até o meu pensamento, ai, tem chuva, nem mais comer. Até o meu pensamento, tem chuva, nem mais comer. Tenho uma grande tristeza. Quero dizê-la, mas pense enquanto comigo minto. Quero dizê-la, mas pense enquanto comigo minto. Que o grande jeito da vida é pôr a vida com jeito. Que o grande jeito da vida para a vida com jeito. Murcha a rosa não corida, como a rosa posta ao peito. Murcha a rosa não corida, como a rosa posta ao peito. Sou como a praia a quem vai, o mar que torna a descer. Uma praia que infame e um mar que torna a descer. Mas nisto tudo é verdade, ai, é só o ter que morrer. Mas nisto tudo é verdade, ai, é só o ter que morrer.

bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fim. Os ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim ela, a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela, abrindo ao solo negro da sombrinha. Polidinha, o sol vem namorá-la da janela. Se esta velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Uma velhinha faz desenhos nas quadrinhas que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas, são moinhas do filho a desbaravar que Deus lhe deu. Em volta do seu banco os malqueres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca comigo no bote uma farina atrevida. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei a ela para o resto da minha vida. Às vezes numa pessoa a idade não perdoa, faz bater o coração. Mas tenho grande vaidade em viver em mocidade dentro desta geração. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando a idade foi chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Todos moram numa rua a que chamam sempre sua, mas eu cá não os invejo. O meu bairro é sobre as águas que cantam as suas mágoas, e minha rua é o Tejo. Certa noite de luar vinha eu a navegar, e de pé junto

ouvir.